E aí, mano B, vem comigo. Tira a rua com meus irmãos. Vem, vem. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá, ia. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá, ia. Hoje eu vou pra rua, vou tirar uma onda. Junto com os parceiros, tamo tudo a pampa. De rolê na quebrada, o que brilha é a lua. E o que não pode embaçar é a chuva. Tô de boné, a barreta, calça larga, estilo maloqueiro. É minha cara. Quero ceva gelada até a madrugada. Deixa a lua brilhar. Vixe, noite dourada. Avenida lotada, os carros são no talo. Tocando funk, rap, já tô no embalo. Hoje deixei de lado o papel e a caneta. Hoje eu vou pra rua, na paz, sem treta. Sexta-feira a rua me chama. Liguei os parceiros, liguei pras damas. É, tô de moto na vila, eu e meus parça. Hoje tem show de rap, vamos pra Cidade Baixa. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá, ia. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá. Com os meus irmãos, cerveja gelada e as minas também já estão nessa função. É o Dourado Porto Alegre, a trilha sonora é o rap. Mano B e Big é o rap, taca fogo nesse tech, yeah. Aí garçom, faz favor, mais uma gelada. Porque eu já tô no brilho, já tô na pegada. Antes de ir pra casa, ainda pego ela. Estilo Cinderela e eu no estilo favela. E ela, acho que quer me dar um beijo carinhoso na beira do mar. A noite atrai, cria clima de amor. O sereno embaça o vidro, molha várias flores. Obrigado, Senhor, por me guiar na trilha. Me dá sabedoria, me cuida nas corridas. Se beber, não dirija, cuide da sua vida. A lua brilha lá em cima, isso tudo me inspira. Isso tudo me inspira. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá, ia. Eu vou pra rua com meus irmãos, tirar uma onda, curtir o som. Eu vou pra pista, hoje eu vou dançar, então ergue as taças, lá, lá, lá, ia.